éramos dois moleques, porém pobres e humildes, que morava na periferia. Eu e o Claudinho passava o dia todo jogando futebol e bolinha. Mas aí, a vida do mano estava na pior. O seu pai é viciado em pó, a sua mãe goró. O mano foi perdendo a cabeça com essa situação, que estava acabando com seu coração. De um tempo pra cá, o mano começou a mudar. Não foi pra melhor, você pode acreditar. Começou a andar com tipos esquisitos, realmente nenhum deles é reconhecido. Começou a usar drogas, começou a roubar. No primeiro assalto o mano deu muita sorte, mas no segundo ele quase foi direto pra morte. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Você foi passando, pode crer. Mano, foi piorando cada vez mais e mais. Chegou até o ponto de bater na cara dos seus pais. Ele não parece mais aquele meu amigo de infância, quando a gente era só. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Hoje você ele está pode crer. Totalmente diferente, só vejo o mano andando armado ultimamente, fumando maconha e cheirando pó. O mano está numa pior. Já foi preso em flagrante roubando um busão. Ele pegou 7 anos de detenção, foi levado para o Carandiru. Quase morreu naquela violência, que mataram 111 com vários tiros de dundum. Ao sair daquele inferno que levou vários detentos para o cemitério, o mano tentou mudar, não dava pra acreditar. Começou a trabalhar, conheceu uma mina e com ela ele fez uma grande família. Mas a malandragem da área jurava em o matar, pois quem entra nessa vida não pode parar. Daí então o clima foi piorando, o mano deixou de ser um cara consciente. Começou a usar maldita droga novamente, foi fazer uma fita e se deu mal. Trocando tiro com a polícia quase foi fatal. A sua mina ficou muito louca, injuriada, arrumou as trouxas e caiu na estrada, deixando o mano na grande roubada. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Você pode crer. Cheio de treta com vários inimigos e tem muitos afim de o matar. Dessa vez eu sinto que o mano vai dançar. É quando de repente três caras totalmente armados caminham em sua direção, logo descarrega uma rajada em cima daquele mano. Então ali eu vejo o fim de um grande camarada, que eu considerava mais do que meu próprio irmão. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Tempos de infância, pode crer, jamais vou me esquecer. Tempos de infância, pela ironia do destino perdi um grande amigo. Você pode crer.